É Deus que quando eu dobro os meus joelhos faz questão de me ouvir. Pra quem eu conto os meus segredos, pois sei que Ele é por mim. Diante deste nome afirmo, o mal não pode resistir. É Deus que quando eu profetizo a bênção, Ele vem assinar. Quando eu digo vai dar certo, Ele reafirma. Foi-me dado autoridade pra até mesmo o inferno enfrentar. Resistir e não temer as ondas que balançam o barco onde estou a navegar. Mesmo que uma nuvem negra paire sobre meu caminho, eu vou dissipar. Se a chuva cair, meu mundo inundar. É Deus quem dá providência, minha providência vai mandar. Tenta me afundar, eu vou lutar. Se um exército se levantar em fúria pra me enfrentar, vou guerrear, eu vou guerrear. Pode vir inferno, pode vir as ondas, tenta me afundar, eu vou lutar. Se um exército se levantar em fúria pra me enfrentar, pra até mesmo o inferno enfrentar. Resistir e não temer as ondas que balançam o barco onde estou a navegar. Mesmo que uma nuvem negra pare sobre o meu caminho, eu vou dissipar. Se a chuva cair, meu mundo inundar. É Deus quem dá providência, minha providência vai mandar. Pode vir inferno, pode vir as ondas, tenta me afundar, eu vou lutar. Se um exército se levantar em fúria pra me enfrentar,